Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Doutora Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. Para hoje, domingo de Páscoa, escolhemos temas relacionados com o maior acontecimento da vida dos cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo. Neste dia, tudo nos fala de festa. São as boas festas que damos uns aos outros em sinal de alegria pela ressurreição do Senhor. Também nós ressuscitaremos um dia. Quando? Como? Com que corpo? Com o que tivemos ou com outro? Vamos continuar a ser gordos e baixos ou vamos ficar todos elegantes? Todos com a mesma medida. E os que são cremados, onde têm o corpo? Será um corpo glorioso? Será tudo igual? O que parará espaço? E no céu, será que nos conhecemos ou não? Analisaremos todos estes assuntos ao longo dos próximos minutos. Doutora e Sr. Professor, bom dia e obrigado por terem aceito e estarem disponibilizado mais uma vez para me acompanhar neste programa. Para os católicos, o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, é o dia mais importante desde a criação do mundo. Nenhum morto ressuscita por si mesmo. Isso só aconteceu com Cristo, o que prova a sua divindade. Sem a ressurreição de Jesus, todos ficaríamos privados das maravilhas que Deus tem reservadas para os que acreditam nele e o seguem, o céu. São Paulo dizia: nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, o dia de hoje é um dia de festa para todos os católicos. Toda a envolvente ao longo deste dia é de festa, até na forma como nos saudamos. Coloco-lhes a questão que está relacionada com este assunto e que é a seguinte: concordam com que de facto hoje é um dia de festa e se calhar, no caso de concordarem, que certamente concordam, talvez possamos referir alguns pontos que nos mostram a alegria deste dia. Ah, mas sem dúvida, porque dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitasse, era a nossa fé. Portanto, eu acho que o facto de festejarmos a Páscoa, festejamos a ressurreição de Cristo e, de certo modo, estamos a festejar a nossa própria adesão a Ele e a nossa própria fé. Depois, a razão porque a Páscoa tem um impacto tamanho é exatamente como o Sr. Melo dizia, porque este é o maior mistério da nossa fé, porque lá está, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria um vulgar cidadão, simples mortal como todos nós, e ele marcou a história por algum motivo, não foi só para aqueles que acreditam nele e o viriam a seguir após a sua morte e ressurreição e até ao fim dos tempos, mas para toda a gente, porque o tempo antes de Cristo é um, o tempo depois de Cristo é outro, quer o aceitem, quer não, ele marcou a história na qual nós nos movimentamos, e aí está a razão de ser desta festa, que mexe também com aqueles que não são cristãos e, porventura, com aqueles que não têm fé. A própria visita pascal, onde ela se ainda realiza, porque há muitas localidades onde, de facto, isso já não acontece. Mas, pronto, aquela alegria, não é? Aquelas boas festas que as pessoas dão umas às outras. Eu creio que tudo isto é tal envolvente, não é? Aquela envolvente que tem a ver com este dia, com este grande dia de festa. Não sei se concordam comigo. Se calhar até o próprio toque dos sinos, não será isto tudo um sinónimo de alegria, o anúncio, o ir ter com as pessoas, o transmitir-lhes, portanto, esta grande alegria de Jesus ter ressuscitado? A palavra-chave da Páscoa é aleluia, ora aleluia é alegrai-vos. Portanto, a celebração faz-se nos lugares próprios, na igreja. A visita pascal, depois, é como que o eco prolongado dessa celebração dado nas famílias. Portanto, é ali que chega o aleluia através desse compasso, como se chama em alguns sítios, que nem mais nem menos que o anúncio do Senhor ressuscitado no lugar próprio, que é a família. Eu penso que... lembro quando eu era criança... e havia a visita pascal aqui em Oliveira, Lembrava-me sempre, e vivia isso com muita intensidade, a visita pascal, lembrava-me sempre da passagem do Evangelho em que Jesus diz aos discípulos que se houver uma pessoa de paz, que a paz ficará nessa casa. Eu dizia sempre, eu não sei quais são os sentimentos da minha família, mas eu pelo menos quero estar realmente aberta para que a paz fique cá em casa. E eu acho que sentia realmente um ambiente de paz dentro de mim, que provavelmente, certamente, que se expandia também para fora. E acho que isso dava um sentido muito grande à minha Páscoa. E por outro lado, eu acho que a Páscoa não é por acaso, que já desde o século XIII, que o Papa Urbano IV instituiu o corpo de Cristo e também fixou a festa do corpo de Cristo e fixou a Páscoa, como sendo o domingo a seguir à lua cheia do equinócio da primavera. Isso para mim acho que é muito significativo. Realmente é uma nova vida que surge, e quem está unido a Cristo vive realmente uma nova vida, morre com Ele e também ressuscita com Ele, não é? E acho que nós, durante a Quaresma, esperemos que tenhamos tido a preocupação de realmente morrer para aquilo que está menos correto. Também na Páscoa nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. E eu acho que isso, para mim, pessoalmente, dá um sentido à vida muito grande. Comentava esta ideia só com um exemplo muito pequenino. Há uma aldeia lá no nosso concelho, que até há pouco tempo, não sei, nos últimos dois ou três anos como se passa, mas antes, as zangas entre as pessoas, entre os vizinhos, só demoravam um ano, até à próxima visita pascal. Nesse dia, tudo caía por terra. Isso é bonito. Isso é muito bonito, não é? Isso é muito bonito e difícil. É pena que, de facto, não continue. Pois, isso, de facto, é uma coisa extraordinária, não há dúvida nenhuma. Quem foi à missa da vigília pascal encontrou também motivos de alegria, será assim ou não? O círio, não é? Aquelas velas. Eu acho que sim, porque nós na próxima. Agora, quando este programa for difundido, já passou, mas aqui em Oliveira, no próximo sábado, há uma coleção de um dia para preparar a Semana Santa, com o pregador de fora. E uma das coisas que nós vamos fazer a seguir às duas conferências que o padre fará é fazer a reflexão das pessoas que estiverem em grupo. E uma das coisas que nós pensamos fazer é que em cada grupo haja uma vela acesa. Exatamente, porque eu acho que é bom que a gente incuta nas pessoas que a vela é a luz de Cristo. E não é só na altura da Páscoa que fazemos o fogo e acendemos o círio e temos as velas depois acesas, mas é que se nós nos habituássemos a olhar para a vela, mesmo durante as Eucaristias, porque é que há sempre uma vela acesa, uma ou mais, porque é que durante a adoração do Santíssimo há sempre velas acesas, mas a vela, a luz, é sempre símbolo de Cristo, e Cristo é realmente a luz da nossa vida. Eu estava para perguntar, de facto, o significado da vela, mas aproveito para perguntar o significado do círio. O círio é a vela por excelência, porque tem um tamanho superior ao das vulgares velas que se utilizam nas celebrações ao longo do ano. Tem uma cruz desenhada. E os cravos? Tem uma cruz desenhada. Tem a cruz desenhada e tem os cravos. Tem aquelas cinco pinhas. Tem o no cimo da cruz, no travejamento principal, o alfa, no fundo, o ômega, e depois nos interstícios dos braços da cruz, os quatro algarismos que fazem a data do ano que está em curso. Portanto, representa... Já agora, senhor professor, explica o que é o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última, como que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. E então é dele que tudo emerge, para ele tudo, é dele que tudo emerge, é para ele que tudo emerge. Tudo vem dele, tudo volta para ele. E depois o círio pascal, na própria celebração onde ele é benzido, é a fonte de toda a luz, porque Cristo é a luz do mundo e ele representa-o. Logo, todas as velas que se acendem a seguir é no círio, não é com fósforo nem com isqueiro, é no círio. Ou então nas outras velas que já foram por si acesas no círio. Depois, o círio fica na igreja para os acontecimentos maiores. Cada vez que se batiza uma pessoa, que seja criança ou adulta, o círio está aceso. também, no, isto é um espaço por onde todos nós passaremos, quando há um funeral, o círio deve estar aceso ali como símbolo da fé, aquela pessoa vai ressuscitar um dia. E ao longo do ano o círio está ali. Portanto, o círio é a luz de Cristo, é a luz de Cristo que deve depois refletir em nós para que possamos fazer apostolado, para que possamos falar dele de alguma forma. Penso que também será isso, não é? O esquema é isso. Aliás, é o que estava a dizer. O esquema é este. Eu sou a luz do mundo. O Cristo é a luz do mundo. O círio representa-o. Portanto, é a partir do círio como fonte de luz que irradia a luz para nós também, com os nossos olhos mortais, irmos observando para nos lembrar de uma outra luz que não tem fim. Também, neste dia de Páscoa, também é a benção em água. Isso também tem a ver com quê? Já agora peço uma explicaçãozinha. Também é essa benção em água que vai servir, portanto, para todo o ano, não é? Portanto, é a água benta. A água é abençoada na Vigília Pascal. Era, em primeiro lugar, se houver batismo, essa é a noite por excelência dos batismos. Se houver batismos, é para batizar as pessoas que se apresentarem para receber esse sacramento nessa celebração. Depois fica na igreja para ir batizando as pessoas que aparecerem para isso, sobretudo, pode ser durante o ano inteiro, mas principalmente durante o tempo pascal, que são 7 semanas a partir da ressurreição. Depois, para ainda no âmbito da Páscoa, da celebração propriamente dita, na visita pascal, a água benta acompanha essa mesma visita para abençoar as famílias e abençoar as pessoas onde a visita vai entrar. E depois fica ali assim, sempre que for necessária, para, uma vez mais, também temos que recordar que quando as pessoas partem deste mundo para o outro, precisam de ser abençoadas, se o seu corpo vai ser destinado à ressurreição ou está destinado à ressurreição, aquele corpo também é aspergido com água benta. É porque a água é sempre símbolo de purificação. Não é? Sempre. Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, tinha o dom de ver realidades espirituais. E ela via também, segundo um livro que tenho com as obras completas, que via o demónio, às vezes, e que se fizesse o sinal da cruz, ele fugia, mas regressaria daí a pouco. Se aspergisse com água benta naquele sentido, ele desaparecia. Pois, é um sacramental que está sempre ao nosso dispor. Uhum. Pois, ela dizia, de facto, isso, exatamente. Ela dizia, portanto, que mesmo à noite, se aspergíssemos o quarto com um bocadinho de água benta, que era uma coisa extraordinária e que era o que mais afastava o demónio. Quanto à água benta, é um sacramental. Agora, o que eu estranho, sabem o que é? É que muitas vezes a gente vai à igreja, vai à missa, e era das coisas que primeiro devia fazer. Ou entrar numa igreja era benzer-se, benzer-se com um bocadinho de água benta. Mas muitas vezes nós vamos à igreja e as pias estão completamente vazias. Não sei se é uma aversão que têm contra a água benta, se como é que é, não sei. Não, eu já uma vez ouvi da explicação e por isso há certas, pelo menos em Lisboa, há igrejas em que a pia não tem água benta, mas há um, digamos, um pingo que sai, que a gente põe no dedo, portanto, isso é. Porque as pessoas vivem demasiado preocupadas com os micróbios e com os vírus e com as bactérias e acham que depois que essa água se estivesse na pia, que era suja. De vez em quando. E, portanto, não põem na pia e deixam-na cair. Pois. E há pessoas que nem sequer estão para isso, porque a lei da facilidade, infelizmente, impera e as pessoas, tudo quanto seja mais simples, esquecem o significado e pretendem vigiar da maneira. Pode ser descuido de alguém. Pode ser descuido de alguém a pôr lá, pode ser de a renovar também, porque a água, a benta, mas mantém as características próprias. Numa igreja que me deram esta explicação. Eu acho que nós vivemos demasiado materialmente falando. Somos muito materialistas e até nisso se reflete esse materialismo. E por outro lado, também acho que estamos numa época em que as pessoas procuram sempre o que for menos mais cómodo, que tiver menos trabalho. E lá está o pinguinho a cair. Mas oh, Sutra, se houver o pinguinho, para mim está bem, já não há problema. Pois, ou se houver uma esponja. Desde que a gente. Desde que alguém se disponha a fazer isso. Custa dinheiro, já não se faz. Desde que a gente tenha acesso à água benta de qualquer forma, já é bom. Agora, quando não há de maneira nenhuma, e eu estou a pensar, por exemplo, na igreja em Ceia, não há água benta em pia nenhuma, não é? Portanto, parece que há uma aversão à água benta. É um erro, é um descuido. às vezes é isso, somente é descuido de quem está lá. Porque depois também a água benta, lá porque está benzida, não, a água porque está benzida, e é o nome de benta que quer dizer isso, água benzida, não deixa de ser receptiva aos pós que por lá aparecem, aos pólenes agora neste tempo, etc. Então devia haver também o cuidado de quem tem, quem a põe lá, de vez em quando ir mudando para que, eu acho que em tudo permaneça se, limpa. Em tudo se reflete o empenho que as pessoas têm na vivência que fazem no dia a dia. E acho que isso é mais uma amostra do indiferentismo dessa correr. É uma coisa santa, não é um sacramento, mas é um sacramento. Olha, eu lembro coisa que alguma vez que em Lisboa que tive a visita pascal, foi infelizmente a última, penso eu, que o padre nessa altura, que era, ele era aquele mendigo, o Paulo Gonçalves, o cônego Arranjo. Eu lembro que eu fiquei satisfeitíssima porque ele, quando expurgiu a Assembleia durante a liturgia da missa, deu-me uma chapada da missa, que foi, fui purificada para o ano inteiro. Abençoado banho. Um bocado, isto é uma expressão de dizer. Eu gosto muito quando há uma cerimónia em que o padre expurga a Assembleia, que pelo menos eu sinto um pinguinho. E até agora, felizmente, tem sempre um pinguinho que cai em cima. Eu também gosto muito disso. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Para hoje, domingo de Páscoa, escolhemos temas relacionados com o maior acontecimento da vida dos cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo. Temos estado a falar, portanto, deste dia, que é um dia de festa, e que toda a envolvente deste dia tem a ver, de facto, com esta festa da ressurreição. Também nós, um dia, ressuscitaremos. Agora, como é que será? Quando? Como? Com que corpo? Com o que tivemos ou com outro? Vamos continuar a ser gordos e baixos ou vamos ficar todos elegantes? Todos com a mesma medida? E os que são cremados, onde é que têm o corpo? Será um corpo glorioso? Será tudo igual? Ocupará espaço? E no céu, será que nos conhecemos ou não? Vamos continuar a analisar estes assuntos ao longo dos próximos minutos. A ressurreição de Jesus dá-nos uma certeza de que também nós ressuscitaremos e que o cristianismo é a verdadeira religião. São Paulo diz, numa carta aos Coríntios, que ressuscitaremos em glória, numa realidade nova, repleta de Deus. A ressurreição não é a reanimação de um cadáver, nem o regresso à vida temporal ou biológica. Tudo isso já acabou. A ressurreição não tem nada a ver com reencarnação, como alguns pagãos ou seitas referem. Ninguém reencarna. Ressuscitaremos um dia. Agora, as questões que eu coloco aqui aos meus convidados são as seguintes. Quando ressuscitaremos? Com que corpo ressuscitaremos? O corpo glorioso ocupa espaço ou não? Deixo-lhes estas três questões e gostava que, de facto, nos esclarecessem a nós e aos nossos ouvintes. Eu acho que, se nós pegarmos nos Evangelhos, vemos que Cristo ressuscitou e que, evidentemente, o corpo não tinha as mesmas características, porque era um corpo glorioso. E por isso ele apareceu no meio dos discípulos com as portas todas fechadas, etc. E caminhava com os discípulos de Emaús, que não o conheceram, senão quando ele fez a fração do pão, que era assim que se designava nessa altura, a Eucaristia. Portanto, e a mim não me preocupa grandemente isso, porque eu acho que o céu é Deus. Portanto, eu, quando morrer, espero seja dada a graça de ir para o céu, portanto ficarei em Deus. O corpo, seja cremado, seja, eu prefiro ir para a terra e não quero campas nem meias campas. Mas tanto faz que seja no jazigo, como seja na terra, como seja cremado, eu morri. Pronto. E agora, como é que eu vou ressuscitar? Como Cristo ressuscitou, porque eu estou em Cristo. Não tenho grandes preocupações em pensar se vou estar. Eu gostava de ser muito elegante, isso gostava. Mas também já gostava de ser agora e não sou, e também não faço grande coisa por isso. O corpo glorioso tem características. E eu, quando morrer, ficarei com essas características. Como é que Deus me vai fazer? Ai, eu não me pergunto, isso não me preocupa grandemente, confesso. Que isso é um assunto que pertence a Ele. E acho que a morte é uma certeza que eu tenho. E espero que quando morrer em Deus e, portanto, nele ficarei. Como é que isso vai acontecer? Isso não me interessa. Acho que pertence à fé e ao mistério. Há uma outra passagem no Evangelho, portanto, num outro contexto, em que é os saduceus, um daqueles grupos judaicos que acreditava, nomeadamente, que as pessoas casadas iriam ter na eternidade, na ressurreição, uma vida semelhante à que têm nesta. Depois contaram aquela história daquele irmão, aquele senhor que faleceu, deixou a mulher viúva. Ela teria de casar com os irmãos, foi casando, casou com 7. No fim, para qual ela vai pertencer? E o senhor deu esta resposta. Na ressurreição, ninguém casa nem é dado em casamento, mas somos como anjos. Ou seja, os órgãos que nós necessitamos para sustentar este corpo biológico não vão ser necessários, portanto, não vão estar lá. No momento da ressurreição, o Senhor criará um corpo, de modo que não necessita de andar a fazer recolhas de restos de mortais de ninguém nos cemitérios, talvez na barriga de algum peixe, como alguma pessoa, talvez nas cinzas daqueles que foram cremados e ninguém sabe onde param. O Senhor não tinha outra coisa que fazer, senão vão andar a fazer isto tudo. No momento em que ele entenda ressuscitar, cria um corpo diferente daquele que é. Era até à morte. O dele também foi. No dia seguinte à sepultura, à ressurreição, a Madalena não o conhecia. Foi necessário ouvir Maria para saber que ele era o mestre. Maria, mestre. Só quando ouviu a voz. Porque olhou para ele, tinha ouvido na véspera. Pensava que era um judeu. E já o não conhecia, já era diferente. Aconteceu, como a senhora doutora diz aí, a caminho de Emaús, os discípulos que o tinham visto aquilo, ele juntou-se-lhes, começou a conversar, e eles não perceberam, só perceberam depois, quando lá na ceia, ele fracionou de novo o pão e o distribuiu. Portanto, o que importa aqui é que o senhor dá um corpo, como ele o faz, o momento em que o faz. Bom, há alguns documentos da Sagrada Escritura e até da Igreja apontam para o fim dos tempos. Agora, o momento exato em que isso acontece só é um mistério que fica com ele. O corpo com que vamos ressuscitar é esse tal corpo que o Senhor vai ser diferente, e o Senhor cria-o, não se sabe bem como, mas que o cria, dizem os entendidos deste mundo, aquilo que a natureza não pode, pode o autor da natureza. Ele é o autor da natureza, não tem que dar explicações a ninguém como faz. Agora, o que vamos é ter a nossa realidade, eu digo que sublimada. A pessoa, não vai haver pessoas iguais, porque também já não éramos aqui, nem na espiritualidade, nem na nossa biologia, não éramos. Então, é provável que na eternidade, sobretudo na ressurreição, feliz, porque a ressurreição há de acontecer para toda a gente, mas em para todos será feliz, será de acordo com as opções tomadas neste mundo. E portanto, aí nós seremos sempre nós. A maneira como isso se faz, só Deus o sabe, Ele o faz, Ele o sabe. Na liturgia, inclusive, nós ouvimos muito esta frase: a vida não é destruída, é transformada. É isso. A vida é outra. E a mim faz-me a impressão que as pessoas se preocupem muito com esses pormenores e não se preocupem com o pormenor de como nós nascemos. Eu ainda ontem estive a ler a nossa encarnação, como nós nascemos. Portanto, espermatozoide e o ovo, depois a célula e a divisão da célula, etc. Nessa célula minúscula, que ninguém a viu, a olho desarmado, já lá estão, como um professor meu dizia, já lá está o meu tico do meu nariz. Mas ninguém se preocupa com isso. É. Portanto, nós não nos preocupamos com o mistério da vida e preocupamos com o mistério da morte. Eu acho que Deus nos fez, Deus nos vai receber e confiemos. E faremos e façamos por isso, evidentemente, não é fazer as neiras. Ele é o Criador. É só pensar na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas quer a nossa colaboração, não é? Então temos uma certeza, é que vamos ter um corpo glorioso. Não sabemos como é, mas temos uma certeza que não ocupa espaço e que entramos em qualquer zona sem qualquer dificuldade, que era o que acontecia com Jesus. Há pouco o professor dizia que não há corpos iguais, e de facto no aspecto do campo do corpo glorioso, creio que o nosso corpo será tanto mais glorioso quanto melhor foi a nossa vida nesta terra, quanto mais a intimidade estivemos com Ele, quanto melhor foram as nossas ações. Em tempos, não sei quem, falaram assim, mas então tanta gente que morre, onde é que eles cabem, onde é que eles vão ficar? Pronto, isto de facto é assim, quer dizer, portanto, nós não ocupamos espaço, portanto, e não ocupando espaço, cabemos todos, até numa pequena divisão, como exemplo, que não é o caso, mas pronto, isto é para dizer que de facto, não ocupando espaço, nós ficamos em qualquer lado. A questão... Quando nós aprendemos catequese, os mais velhos da minha idade, vós sois todos mais jovens, aprendemos os dotes do corpo glorioso: impassibilidade, quer dizer, que não sofre, claridade, pronto, quase transparente, agilidade, o espaço não conta, e subtilidade, portanto, aparece sem se dar conta. Cristo, quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo e noutros sítios, espaços fechados, porque estava tudo com medo dos judeus, ele aparecia no meio. Entrou por onde? Por buraco da fechadura, através da matéria. Ele está acima e para além da matéria. O estado glorioso é isso, não ocupa espaço. Ele aparecia e desaparecia. Ninguém viu abrir a porta, nem passar pelo buraco da fechadura. A característica é esta, a tal impassibilidade, a subtilidade. O corpo glorioso é isso, o estado glorioso. O pormenor de como isso acontece, naturalmente, fica com aquele que criou todas estas situações. Uma coisa semelhante, à nossa medida, não é? Há pouco o professor falava dos saduceus e de facto, falava daquele episódio que a Sagrada Escritura nos fala. Mas pronto, não é propriamente isso, mas no céu, como é que será? Será que nós nos conhecemos uns aos outros, não nos conhecemos? Fomos casados na terra, no céu não há casamento, mas como é que é? Será que nos conhecemos, não conhecemos, como é que é? Quando nós vemos no céu, fica-nos mais ou menos subjacente a ideia de espaço. Mas não há espaço. Ora, o céu não é espaço, porque o espaço não faz falta para a vida gloriosa, não é? Agora, é um estado de alma, é uma situação, é uma circunstância que se vive de felicidade, naturalmente. O céu, a palavra céu foi um termo aplicado a esta realidade, que é estar a bem consigo próprios, com Deus. Ora, este conhecimento, o conhecimento, a Deus nada é ocultado, tudo está presente. Aliás, a eternidade é isso mesmo, é um agora permanente, um presente que não acaba. E as pessoas ressuscitadas, sobretudo aquelas que configuraram com o Senhor, portanto, ressuscitaram para a felicidade, veem tudo em Deus. O que está bem para Deus está bem para elas. Há um equilíbrio perfeito. O equilíbrio aqui quer dizer mais ou menos isto: aquilo que deve ser é o que é. É o que agrada e é o que toda a gente faz. Aquilo que Deus determina, ou pelo menos aquilo ao qual Deus presidiu de alguma maneira com o seu ato criador, é aceito por toda a gente, a tal ponto que dizia-me há tempos um teólogo que mexia muito, ou refletia muito sobre estas coisas, dizia-lhe assim: imagina que a tua esposa, tu vais para o céu, sim senhora, ficas numa situação de felicidade eterna e tens conhecimento que a tua esposa, aquela pessoa que viveu mais uma data de ti, se condenou. Tu não vais ter tristeza por isso. Não só porque numa situação de felicidade eterna a tristeza não chega lá, mas também porque tu achas bem aquilo que aconteceu, porque a justiça de Deus cumpriu-se. Uhum. Portanto, se num desses dias passados o Evangelho dizia assim, onde o Senhor estive, onde eu estiver, estará também o meu servo. O servo, numa situação desta, seremos todos aqueles que estivermos com o Senhor. Portanto, se estamos com Ele, aceitamos tudo aquilo que, sob a orientação dEle, aconteceu, e também conheceremos tudo aquilo que Ele conhece à nossa medida sempre, não é? Deus é sempre infinito. Deus é infinito, é misericordioso, mas não podemos esquecer, somos nós que nos condenamos, nós é que o acusamos. É por isso que depois não é Ele que nos... A ressurreição acontece a toda a gente, dizíamos há bocado, mas não de igual modo para todos, porque aqueles que neste mundo procuraram acertar o seu passo pelas propostas do Evangelho, muitas vezes sofreram, muitas vezes até foram mártires e tudo isto, é claro que seria injusto se metesse tudo no mesmo saco. Portanto, digo, como Deus não é injusto, cada um terá o seu caminho a seguir. E uma coisa que é, que ainda julgo que aqui ainda não falámos, e talvez não seja mal abordar, é que a ressurreição significa o quê? O corpo volta à vida, uma vida diferente, naturalmente, da que tínhamos antes, mas volta à vida e une-se à alma. E o seu destino eterno vai ser a comunhão do corpo com a alma, porque o bem ou o mal que foi feito na vida terrena, portanto, antes da partida deste mundo, teve também o concurso de ambos, ambas as partes, da alma e do corpo. Também dentro da justiça divina que toda a gente aceitará, a alma e o corpo vão juntos gozar ou sofrer. Mas eu ainda volto à mesma questão, desculpem lá, mas também estou com um bocadinho de curiosidade. A gente, aqui na Terra, dá-se bem com a mulher, ou a mulher dá-se bem com o homem, e pronto, lá do outro lado, certamente também gostaríamos de nos encontrar, de nos cruzarmos. Será que nos conhecemos ou não? E o professor falou muito e bem, mas acho que não me tirou esta dúvida. Mas, porque o Sr. Melo continua a pensar em moldes terrenos, em moldes desta vida, e não em moldes da vida eterna. E o céu diz que é viver em Cristo. E em São Paulo, aos Coríntios, ela dizia que nós ressuscitamos um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Portanto, um corpo espiritual não pode ser a mesma coisa que um corpo carnal. Quer dizer, nós temos as nossas limitações, os nossos anseios têm barreiras, um corpo espiritual já não as tem. Quando nós dizemos que Cristo sofre, o verbo não sofre. O verbo sofre nos seus membros, que somos nós. E, portanto, quando... Ainda ontem eu vi um mail lá de uma terra francesa totalmente destruída pelos nazis. Quer dizer, que eu acho que toda a Igreja sofreu. Agora, evidentemente, que eu na altura não, nem existia. Portanto, existia, já existia. Mas nem sabia daquilo. Simplesmente não sofri na carne. Mas como Igreja, como corpo místico de Cristo, o Cristo continua a sofrer por aquelas barbaridades que fizeram naquela terra, que eliminaram-na completamente, não é? Portanto, eu acho que nós não podemos estar a pensar o que é um corpo espiritual com os parâmetros do que pensamos que é um corpo carnal. Não, então, não é mistério, porque também eu acredito em Deus, eu não posso definir e não posso fazer o retrato, aliás, irritam os retratos normalmente de Jesus Cristo, porque as pessoas põem o retrato de Jesus Cristo com aquela ideia de que elas gostariam que fosse a figura humana de Jesus Cristo. E há muita gente a dizer, eu gostava muito de viver naquele tempo. Eu não sei. Ainda de outro dia eu estava a pensar, quem é que tem mais fé? Sou eu ou a Nossa Senhora? Não, isto agora é uma brincadeira, claro. Nossa Senhora era uma mulher cheia de fé. Mas eu, no lugar dela, quer dizer, eu já tenho provas da existência de Deus. Eu já tenho provas, não o vi, mas tenho provas da existência dele. Tenho provas da existência de Jesus Cristo. Nossa Senhora, ao olhar para o seu bebê, o bebê que chorou, como toda a gente, que tinha que mudar a fralda, como toda a gente, que mamou, como toda a gente, era Deus que estava ali. É preciso muita fé. Portanto, eu acho que, para Nossa Senhora, foi... Ela não pensou em termos carnais, porque senão não podia aceitar que aquilo era o Filho de Deus. No fundo é isso. No fundo, eu tive um amigo em África, não sei se vive, era um sacerdote madeirense que estava em Moçambique. Andava com jovens quando eu era jovem também, e ele disse uma vez uma coisa que nunca mais me esqueceu. Dentro de nós há um anjo e uma besta, porque a nossa razão indica-nos para um caminho, é o anjo. Mas às vezes as nossas limitações, os nossos sentimentos, indicam-nos outro caminho, é a besta. Aqui, nós dizíamos há pouco, em Deus há um equilíbrio perfeito. E o que é o equilíbrio? É aquilo que deve ser, é o que é. Ninguém está fora daquilo que deve ser. Ora, na eternidade, e sobretudo na ressurreição feliz, todos veem tudo em Deus. O que para Deus está certo, para toda a gente está certo. Era a ideia de que, quando a gente vê a nossa pessoa que vive mais em contacto connosco, numa situação de sofrimento, nós sofreremos também, não porque nós aceitamos tudo, como a situação que está a acontecer com a pessoa que nos esteve próxima é aquela que deve ser. Lá está, é aquela que a justiça determinou, é aquela que é a perfeita. Pronto. Para os nossos ouvintes, já que estes meus amigos não me conseguiram consolar, eu quero dizer o seguinte, portanto, eu acredito que sim, aliás tenho lido várias vezes que sim, que nós no céu nos conheceremos e ficaremos felizes por encontrarmos, portanto, a nossa família, embora, claro, no céu nós procuramos Deus e Deus é tudo, mas claro, ficaremos felizes por lá encontrarmos a nossa esposa, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos. E por isso, para os nossos ouvintes que nos escutam, pronto, digo-lhes sim, que se vão consolando, porque a gente lá em cima vamos conhecer uns aos outros. Oh, triste e santa face macerada, velada pelo martírio da paixão. Pisada como as pedras da calçada, sem forma, sem beleza, sem ter nada que atrai o nosso olhar, nossa afeição. Se o teu amor profundo brilha tanto, se o teu suave pranto é Oh, Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Para hoje, domingo de Páscoa, escolhemos temas relacionados com o maior acontecimento da vida dos cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo. Já falámos deste grande dia de hoje, deste grande dia de festa, na forma como nós nos cumprimentamos, tudo isto representa alegria. Também já falámos da ressurreição de Jesus e também da nossa ressurreição e da forma como ressuscitaremos e com o corpo ressuscitaremos. E vamos entrar agora nesta nossa parte final, falando também de assuntos relacionados com o mesmo, com a ressurreição de Jesus. Porque em cada missa, Jesus ressuscita. E vamos falar um pouco também da Santa Missa. Todas as missas são como se fosse a primeira. Não é mais uma missa, é a mesma missa. Um sacerdote com quem estive aqui na rádio, em tempos, disse-me um dia, deu-me este exemplo: olha, faça de contas que a missa começou com a paixão de Cristo, nunca mais terminou e só terminará no fim do mundo. E quando nós vamos à missa e depois regressamos, vimos para casa ou para a rua, é como que fazemos um intervalo, porque a missa continua. E, entretanto, nós, outro dia, voltamos à missa, mas entramos na mesma missa. Achei isto interessante e, de alguma forma, portanto, a missa é sempre a mesma. Portanto, achei isto muito, muito bonito. Em todas as missas temos Jesus no Calvário, sem sofrimento, sem derramamento de sangue, na sua paixão, morte e ressurreição. Em todas as missas temos Jesus no Calvário, na cruz, e junto dele sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, a nossa Mãe também. Em todas as missas, nós não vemos, mas acompanhamos Jesus na sua morte e ressurreição. Em todas as missas, Jesus oferece o seu Pai por nós e pelos nossos pecados. Oferece não só pelos que estão na missa, mas também pelos que lá não estão, ou até por aqueles que já morreram. Portanto, a missa é extraordinária, porque é um bem para todo o mundo, não só para o esclavão, mas até também para os outros. É óbvio que quem lá está beneficiará mais. Por isso, às vezes, eu estranho que haja sacerdotes que não celebrem todos os dias, porque a missa é, de facto, uma coisa extraordinária para o mundo inteiro. Por isso, nós dizemos que não há nada neste mundo que tenha tanto valor quanto a Santa Missa, porque é o próprio Deus Filho que se oferece por nós e pelos nossos pecados a Deus Pai. As nossas orações, por muito boas que sejam, são limitadas, são finitas, quando comparadas com as orações de Deus Filho, que são infinitas. Por isso, nós afirmamos com toda a segurança que tem mais valor uma única missa do que todas as celebrações que se realizam no mundo durante toda a vida. Porque em cada missa, no momento da consagração, está Deus Filho, e o mesmo já não acontece, portanto, na celebração da palavra, em que não há transubstanciação, e nesse caso Jesus não se oferece ao Pai por nós. Por isso nós afirmamos que tem mais valor uma única missa, com todas as procissões que há no mundo durante toda a vida, tem mais valor uma única missa que todas as catequeses do mundo durante toda a vida, tem mais valor uma missa que todo o sangue de todos os mártires derramados durante toda a vida. Então as pessoas perguntarão: então, mas as catequeses, as procissões, a celebração da palavra, o sangue dos mártires que morreram, não tem valor? Certamente que terão muito valor. Mas comparado com a missa, tem muito pouco. Porque a missa é a ação de Deus. Enquanto que as procissões, as catequeses e o que acabo de citar, é a ação dos homens. E a ação dos homens, comparada com Deus, é de facto muito pouco, tem muito pouco valor quando comparado com Deus. Depois desta exposição já longa, era interessante se calhar falar um pouco sobre os vários aspectos e as várias fases da Santa Missa, e se o tempo nos permitir. Mas eu começava se calhar por... Eu creio que os meus convidados têm aqui muitos assuntos para pegar, se o tempo permitir. Falámos de muita coisa. Mas antes disso, eu ainda colocava aqui algumas questões que nós vemos no dia-a-dia. E que são as seguintes, que às vezes chocam, e as pessoas também são capazes de se sentir chocadas com o que nós dizemos, e que são as seguintes: muitas vezes quando nós chegamos à missa, 4 ou 5 minutos antes dela começar, ou 3 ou 4 minutos, o que é que nós vemos? Vemos as pessoas a conversar, a pôr o jornal em dia, como eu costumo dizer. Se a gente lhe diz alguma coisa, ela diz: ah, não, a missa ainda não começou, por isso eu posso falar. Outras, por vezes, rezam o terço enquanto estão a participar na missa. Eu pergunto: mas isto será correto? Outras, enquanto o sacerdote faz a homilia, conversam. Estará correto? Outras mastigam pastilhas. Estará correto? Outras parece que têm espírito de contradição. Tudo está definido. Quando uns se sentam, outros levantam-se. Quando uns se ajoelham, outros ficam de pé. Sei lá, até na forma como nos vestimos. Se nós somos convidados para um casamento, para uma festa, para um batizado, para uma casa de umas pessoas de bem, nós alinhamos-nos todos. E mesmo assim ainda vamos ao espelho antes de sairmos de casa para vermos como é que estamos com o cabelo, saber se os sapatos estão engraxados, se não estão. E para a missa, às vezes, se calhar a gente não tem estes cuidados. Meus amigos, peço desculpa, falei demais, passo-lhes a palavra. Até ao fim, está bem? Vou fazer uma síntese do que esteve a dizer com as palavras de João Paulo II, na carta encíclica que ele fez da Igreja Viva da Eucaristia. A missão da Igreja está em continuidade com a de Cristo. Depois, mais adiante, a Igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo a sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, a Eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice de toda a evangelização. E em relação à parte que agora acabou de expressar, em que ele pede que aprofundemos a adoração na nossa contemplação pessoal e comunitária, servindo-nos também dos recursos da oração, baseados sempre na palavra de Deus e na experiência de tantos místicos antigos e recentes. Isto, aliás, eu tinha isto aqui já destacado, porque é uma das coisas que me faz impressão, exatamente que as pessoas entram na igreja, provavelmente rezam o Pai Nosso e a Ave Maria, porque o espaço que as vejo está com um certo recato, não dá para mais, e a seguir começam a falar com a pessoa que está ao lado. E realmente acho que devem estar a pôr a conversa toda em dia. E a mim isso faz muita impressão, e pergunto, inclusive, as pessoas que passam pela igreja, só lá estão durante a semana, eu encontro muitas vezes gente lá, as pessoas vão, ajoelham durante 2 segundos ou 3 e depois vão-se embora. As pessoas são incapazes de estar quietas e sossegadas numa adoração, num ato de fé ao Senhor que está apresentando o sagrado. E acho que, para mim, isso acho que é muito importante. E o Papa João Paulo II, que era um homem realmente de uma espiritualidade profunda, pede precisamente isso. É que deixemos estar quietos e sossegados na adoração e na contemplação do Senhor que está vivo e real no sacrário. Por outro lado, penso que o facto de ter mencionado as pessoas, umas estão de pé, outras estão sentadas, nós no último programa que tivemos falámos de que o Bento XVI tinha-se referido ao analfabetismo religioso. Eu penso que os senhores padres, claro que fazem as homilias segundo os textos que vêm na liturgia, mas penso que há uma falta de catequese muito grande, e acho que podiam se referir a isso, precisamente na maneira como se deve estar na igreja, na maneira qual é o nosso papel, a nossa função, porque é que se está de pé, porque é que se está sentado. Não é por acaso que liturgicamente há normas para isso, mas as pessoas ignoram-nas. Portanto, como ignoram, eu sei, ontem uma senhora, estava escandalizada por acaso, me falava de um casal que durante a missa esteve sempre sentado Inclusive na consagração, ela ainda deu um empurrão à senhora para se ajoelhar, porque ela sempre todo sempre sentada. Tanto fazia houvesse homilia, como houvesse leitura, como houvesse a consagração, não foram comungar, portanto também durante a comunhão estavam sentados. Inclusive, quando eu vou a uma missa que há, que estejam na intenção de mortos, eu vejo que as pessoas que lá estão, que habitualmente, ao domingo, as vejo, levantam-se e ajoelham-se nas alturas normais, durante essas missas estão quietas e sossegadas, e nos casamentos a mesma coisa. Nem sequer o Pai Nosso rezam. Isso faz uma confusão muito grande e penso e pergunto-me a mim mesma com que consciência é que elas estão durante a missa. Por outro lado, a pessoa esquece que quando comunga, e vejo, e como sou ministra da comunhão, vejo que muita gente não diz amém, as pessoas vão de cabeça baixa, não olham para a hóstia. Ora, se nós dizemos corpo de Cristo e mostramos a hóstia, é para a pessoa olhar com um ar de adoração, com um olhar de amor e comunga. E quando comunga, quando nós olha, posicionamos a hóstia na boca ou na mão, e é, não são elas a tirar-nos a hóstia da mão. Mas isto tinha que ser explicado, isto faz parte do analfabetismo religioso e da ignorância religiosa que existe, no meu entender. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight. Oh, tied you to her kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. quando eu dava aulas, às vezes os meus alunos estavam a conversar um com o outro e eu estava a dar uma matéria. E isso irritava-me. Quando chegava ao fim da minha exposição, ia verificar e eles tinham captado o essencial daquilo que eu estava a dizer, estando a falar uns com os outros. E uma das coisas que eu aprendi quando passei um bocado à superfície e ao de cima de algumas partes da teologia foi que há uma coisa em nós que é sagrada e só dá lugar para duas pessoas entrarem, nós próprios e Deus, é a nossa consciência. Portanto, nós não podemos julgar assim textualmente por aquilo que vemos, porque a consciência das pessoas tem sempre qualquer coisa que nos escapa, nós não podemos, o Espírito é para lá, não é? Isto pertence também um pouco àquilo que acabávamos de dizer antes, na eternidade, na felicidade de cada um, às vezes as coisas aqui eram de uma maneira, depois é. Eu acho que na eternidade nós vamos ter muitas surpresas. E no fundo, a missa é a celebração por excelência, porque celebra-se o mistério da passagem, da Páscoa do Senhor. É um mistério pascal, a missa é um mistério pascal. E o Senhor, quando celebrou a primeira Eucaristia, disse o quê? Fazer isto em memória de mim. São Paulo depois vem dizer, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, até que o Senhor regresse, portanto, será o fim dos tempos, segundo todos os escritos apontam, continua a celebrar-se novamente a paixão, morte e ressurreição do Senhor, como estava dito aí assim há pouco. Quanto à missa, pois tem um valor que é infinito, e quanto a isso ninguém discute, pois as celebrações da palavra que se fazem não têm a profundidade que tem a Eucaristia, porque não há. Quando as pessoas entre a Eucaristia e nada, é preferível que tenham uma celebração da palavra onde contacte, porque a palavra do Senhor é uma das suas presenças no meio de nós. Oh, professor, eu não sei se isto ainda fica gravado, se não, mas eu quero dizer, mas muitas vezes as pessoas que vão à celebração da palavra pensam que farão à missa e se calhar ficam em pecado por não terem ido. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.